23 4, na posto 0086, Xena. 4234, Conan, só que petição, reporte para táxi. Gente. Estou em Salvador, Gol, obrigado. Paulo Salvador, 35384, para táxi, autonomia de 4 horas, com seu tempo 4-1, alterna Aracaju. Trip 5384, autorizado táxi até o ponto de espera, via Bate 1 no Índia Alfa, um ponto de espera, experimentou e frequência 118-195. Salvador, bom dia, 35384, ponto espera da Puma, 0-0. 5384, a linha e decola de imediato? Afirma. Linha e decola, pistão 0, vento 0-0 graus, 08 nós. A linha e decola de imediato, 35384. ILS visão com a pista. Estacionamento 225, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895. Salvador, bom dia, Xané 625. Xané 625, QNH 014, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, 1014, 625. 325, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 099. Livre pouso na 190, para o Xamé 6225. Livre 5384, decolada 50, controle 19 decimal, correção 19 decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Ok, 500, igual 922, obrigado. Estamos passando 080. Passageiro 2223, informa o tráfego 11 horas a 10 milhas, um Boeing 738, cruzando 080 para 2010, como Nordeste. Ciente, o passageiro 2223. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5384. TRIP 5384, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, vai direto PUCA. 190, direto PUCA, 5384. Curta final, confirme o vento, 6225. Queria confirmar para a torre? Confirme o vento, por gentileza. Uma centena, 089. Grato, 6225. Esse é o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre frequência 198.95, altímetro 10.14. Altímetro 10.14, via Índia Alfa, ponto de espera 2.95, azul 4.234. Xamé 225 no solo 52, libere pista pela direita, solo 121.9. Direita 1219, 6225. Direita 72, eu peso no 014, revisando 279, 1219. Rio Azul 4234, muito bom dia, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Azul 4234, a linha decola pistão 0, vento 090 graus, 089. A linha decola, Azul 4234. Passageiro 2223, câmbio centro Recife, 1228, alterno informa 2600. 1288-2600, Drato. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Tomás. Não é 6225 na escuta do solo? Não é 6225 na escuta? 6225. 219. 219. Tráfego Salvador, bom dia. São 319-09. Informação para Guarulhos, 3179, informação é com 100 quilos, modificação altímetro 1094, aguarde um minuto para a cópia. Ah, 1094, obrigado. Polo, Salvador, Xenem 6225, levanta na táxi Alfa. Xenem 6225, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 01. Via Alfa, Juliette, gate 01, Xenem 6225. Controle, muito bom dia, Azul 4234. Bom dia, Azul 4234, contato radar, Subafora Nível 350, saída Pucam. 179 autorizado, Salvador para Guarulhos, nível autorizado é o 340. Via outro Azul 16, após Belo Horizonte, após direto Trive, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Eleda após bridge. E o bridge intercepta o peso 1 no meio. Responder 5067, controle 1-9-8. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, da Eleda, além da bridge. De acordo com o plano, peso 1-0, bridge, peso 1-9. Após PH, direto de bridge. 0067 transponder, 1-9-8 controle. 3179 confirmando rota, o peso 1-6. Saída da Eleda, após bridge, em bridge, intercepta o peso 1-6. Da Eleda, 3179, cotejamento correto, é após porta para posicionamento. Porta nesta para ponta. Dos dois, que negamos 014, autorizado pouso pista 10, vento 1 0 7 nós. Entendeu, pouso da 10, o voo na 922, obrigado. Mini 14. Já está 3663, a sua identificação, chegada bom, se desça para 4000 para isso, que nega no 0 no 4. Estabilizado, Azul 4299. Azul 4299, complexo final, sobre torre 1895. 1895, 4299. Salvador, 4299 da Azul, a 2 milhas do estado, baixada de travado. Azul 299, que nega no 014, continue aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. No 014, sente. 122 no solo 00, libere pista pela direita, solo 121 no decimal 9. 219, Alegrão, obrigado. Salvador, Diego 1922, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette 06, 1922. Outro 0900. O Xenemia 312, autorizado chegar da Mari, desmontar o número 050, posição para 2509, número 2. Autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050, redução para 2509, número 2 na aproximação. Para 050 na chegada Mari, 63. No solo 03, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. 209, contra 99, gente. Nove, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette, gate 08, contra 299. Olha, azul 4234. Prossiga. Vai manter na frequência? Mantenha azul 4234. Tráfego na retaguarda, meia dúzia de milhas, cruzando 45 para o 350, no eco 190, rumo nordeste. T99, reporte antes da Juliette. Sente, azul. Azul Repito, 4234, estamos no centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, azul 4234. 35324, reautorizado de vídeo voo 190. Reautorizado 190, 384. Prossiga mais um leve com o meu. Prossiga, papapapá, mais um leve com o meu. Lado agora da Alicia, então o Romeu 44 está com 2 no POB. Vertical da BR, segue via Águas Claras, Águas Claras, Pirajá. Ajustado 1014 e vai manter 500 pés. Sente mais leve com o meu, bom dia, mantenha as condições visuais, que é negócio 0904. 1904 vai manter visual, bom dia. 35384, estamos centro Recife. 12685, alterne 12545. Ok, coordene com a equipe de som, de modo a puxar a aeronave, tem a aeronave da Azul para ingressar no 9, ok? Puxa a aeronave de modo a dar ingresso a um Embraer 190 da Azul no portão 9. Azul 4299, autorizado ingresso Juliette para a ponte 09. Autorizado Juliette, ponte 09, 4299. Plan 3663, desço para 2000 pés, Galva 014, livre LS, porta estabilizada. 2000 pés, porta estabilizada. Posicionamento 3-2, desço para 3.000 pés, NH 104, redução para 2, 109. Sendo para 3.000, estado 14, reduzindo para 210, 9, 63, 2. Para o táxi com 230 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alternando o galeão. Plan 3179, autorizado táxi até o ponto de espera via Bate 1 no Indy Alpha, no ponto de espera Chimentão, e frequência 198, decimal 95, altímetro 10014. Bate 1 no Indy Alpha, ponto de espera 3295, 1014, atenção no decimal. O Indiagono 605, autorizado de filha da Bonte, desça para 4000 pés, que negou na 014. Mais Guilherme Romeu, a senhora vai permanecer na presente posição. Permanente de escuta, limitado a 500 pés. Está permanecendo a 600 pés. Bem, autorizado 600 pés, Na 6312, desço para 2000 pés, redução para 1.80 nós, autorizado sinal IES, aporte estabilizado. 2000 pés, reduzindo, está autorizado IES, reportará estabilizado, 6312. Na 3304, desço para 3000 pés, que negou na 014, redução para 1.90 nós. 3000 pés, reduz 1.90, tá, 3304. 179, condições de a linha de decolagem imediato? Imediato, a linha de decolagem imediato, vento 1.08 nós, estamos em 3179. A linha decola no zero, tá 3663, complexo final, Sumi Torre, 1895. 1895, confirma. Afirmativo. 1895, bom dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663, final 10. Eu 3663, que nem engano 014, continue com a estimação, cheque 3 de pouso, aguarde e pista livre. Já baixado e travado, TAM 3663. 179, decolado ao Sul 5, controle 119, decimal 8. 198, 3179. 3663, precisado pouso visto no 0, vento mar centena 109. Teve pouso no 0, TAM 3663. Passo a 1500. Bom dia, TAM 3179, contato radar, subapado nível 340, vai direto Leda. 340 direto Leda, muito grato, 3179. Beleza, no localizador, o 6312. Sinal 6312, completa sinal. Segue tráfego na sinal 1 Alfa 320 com 1940 de grau de pique. Tome torre 1895. 72295, bom dia, Sinal 6312. TAM 3304, desce para 2000 pés, livre LF, porte estabilizado. 2000, botar estabilizado de LF, TAM 3304. Continua a aproximação, cheque 3 de bolsa, vai de pista livre. Mas foi travou, olhando para ali, 63 ou não? GM3 no solo de noite, BLP pela direita, solo 121 decimal 9. 1219, 3663. TAM 3304, informa o helicóptero Robson 44, próximo à Duna, Matheus 607. 3304. Baixado e travado? Demateu. Localizado pouso pista no 0, vento uma centena, 09 nós. Teve pouso 6312. 2. Alfa Juliette, gate 02. Gol no 605, desce para 2000 pés, que negão no 014, livre LF, posso estabilizar. 2000 no 014, posso estabilizar, LF, negão. Estabilizou 3, 304. a 3304, complete final, chame torre, 1895. 1895 a torre, tá, 3304. Controle mais direção meu. Prossiga. Ele vai vibrando a presente, senhora, e segue para a federação. Gente, mais direção meu. Tá, nível autorizado é o 220, na cola da pista 17 com primeira curva direita, saída Abo, após direto Serra Novembro em Diaeco. Transponder 5103, controle 119.8. Confirmando manterá o nível de voo 220 até 200 milhas de Salvador, após prossegue visão. Salvador 3304 baixado e travado? Baixado e travado, pouso pista 10, vento 090, caso 0 mais. Recebi pouso no 0, chão, 3304. Pouso para acionamento táxi, chame a torre frequência 118, decimal 95, altímetro 1004. Solo Salvador, bom dia, chame a 6312 na alta. Xené 6312, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 110. Alfa Juliette para 110, 6312. Boa trilha sonora, repostaxi. Salvador, bom dia, 3512, tem uma informação pelo. Pode ser 35297, essa é a identificação. Ok, acionado identificação, passando a posição com a possibilidade de mudança de nível para 1160. 35297, contato radar 71 milhas de Nordeste Salvador. Suba para o nível 1160, voe direto Golf, reporte unidade precisa. Ok, 1160, direto na torre de Golf. Contará para a descida 3304, no Salvador 224, Ibérico, pela direita, solo 1209. 219, 3304. Solo Salvador, bom dia, 304, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette 04, 3304. Adesão com a pista, 6051. Bruno 605, completa sinal, chame torre, 1895. 295. 605, baixar, checar, final da 10. Turno 605, QNH-10 no 4, baixar de travado, confirme? Baixar de travado, confirmado. Turno 605, autorizado pouso do pistão no 0, vento uma centena, 099. Ele pouso, 605. No solo 28, libere pista pela direita, solo 605, bom dia, autorizado, táxi vem Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 05, 1605, pergunta. Polo 923, informação em curso é aquilo? Está pronto para cópia? Está pronto, 923. Polo 923, autorizado Salvador para Guarulhos, no nível 360. Via Azul 16, após Belo Horizonte, após direto trilha, após aeroporto com outra previsão no plano de voo. Decola da pistão no 0, O primeiro curva direito, saída da Euleda, faz bridge, em bridge intercepta o 31 no meio. Transponder é 5195, controle 199.8. Autoridade, Rio 360, via Antônio 16, Belo Horizonte, direto de Rota do Brasil. Fada 10, curva direita da Euleda, bridge onde intercepta a Antônio 16. Em segundo, o condutor, transponder 5198, controle com 198. Como 923, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Vai reportar, 923. Clearance, 6225, arrival 320 to Brasília. Information 0, negative, net, ready to copy. Chané, 6225, information 0, ready to copy. Ready to copy. Cushané 6225, clear de Salvador to Brasília, flight level 320. Take off runway 10, after take off turn left. Momo departa, leads to transition, after Nitsa, fluido, upper risk 10, Formosa. After that, according to the flight plan route. Scott code 5113. Salvador approach frequency 119.8. Clear flight level 320 to Brasília. Moon departure, needs a transition. Runway 10 for takeoff. After takeoff, turn left. And then Puido, upper risk 10, Formosa, and then via flight plan route. Squawk 5113 and departure. Control 119.8, Chennai 6225. Chennai 6225, pushback correct, report right for fusion setup. We report for setup and pushback, Chennai 6225. 4299-1, informação aqui, eu confere, está pronto para cópia. Azul 4299, autorizado Salvador para Campinas. O nível autorizado é o 340, via Fezulu 1 no meio. Após Belo Horizonte, após direto 30, faz de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o Fezulu 1 no meio. Transponder é 5121 e o controle 119.8. Azul 4299, protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Mike Echo Delta, informação em curso é aquilo, está pronto para cópia. Mike Echo Delta, autorizado em Salvador para Manaiti, mantendo 1.000 pés no corredor Axé, decola da pista 1.7 com primeira curva direita, transponder 0.125, controle 1.19.8. O Delta cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. O 2 confirmando, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, para acionamento de táxi, chama a torre, frequência 118.95, altímetro 104. Oscar, Romeu, a informação encontra aqui, ele está pronto para a cópia? Romeu, Oscar, Romeu, autorizado Salvador para Serra November, Foxtrot, Tango. Mantendo 1 mil pés no corredor axé, decola da pista 1 no site com primeira curva à direita. Transponder 5072, o controle 199.8. Novembro, acho que é o meu. Tô chegando. Até 3 mil pés, foi justo 104, ou 3527. Eu falo. Mover mais calma meu, confirme radial e distância, por favor. Aqui é Codelta, livre só na resposta. Vou levar o meu prossegue. Gente, não levar o meu. Novembro, Oscar Romeu, para acionamento e táxi, chamamento e frequência 198, edição 95, altímetro 1014. Comando 5217, autoriza a Floresta 1, pode ser presente. Mantenha a chegada, complete, final e leste para 2 mil pés, ajuste 1014, trip 527, reporte localização. Mantendo o perfil da chegada para 210-04-52. Ground, mission 6225, position 1, for setup and pushback. Mission 6225, in coordination of ground staff, to report red vortex. We report startup, and we report ready for taxi, mission 6225. Rono 22, bom dia. A informação em curso é aquilo, está pronto para a cópia? Rono 22, autorizado Salvador para o Galeão, no nível 360. Via o peso 1-0, faz o SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, direto Toquim. Então, Oscar, Kilo, Índia Mike, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da Eoleda, após bridge. O transponder é 5-1-1-4 e o controle 1-1-9-8. Chefe, chame solo para cópia 1-2-1-9. 1-4, colo 2-2. 1-2-2 confirmando o pátio militar. Gente, com 1-2-2. Acionamento por conta de risco, reporte para ataque. Trouxe com o meu autorizado táxi, poste para ingresso. Aqui sem a Sierra, informação em curso é aquilo, está pronto para a cópia? Trip 5217, completo final do procedimento, torre 118 decimal 95. Torre 1895, braço 5217. Escola ZRMA com proa fazendo sobrevoo sobre Valença, transponder 01142. Eu controle 199 decimal 8. Tinha que ser a Serra, Cabu após Valença. Tinha que ser a Serra para chamamento em frequência 1118 decimal 95. Então, senhora, através do litoral, roda Bonfim, abaixo de Bonjones, a minha segue para a Serra Índia e Coimbra. Mike Juliette Romeu, ciente, mantém-se condições visuais 500 pés na escudo do controle. Romeu. Salvador, eu vou 1605, ciente daquilo, cópia Rio de Janeiro, aeroporto Galeão. Pouso, pistão no zero, vento 090 graus, no zero norte. Ciente, 5219. Negativo. Polo 605, autorizado Salvador para Galeão, no nível 360, via Upsilon 10. Na cola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge, correção, saída da Euleda após bridge, transponder 5131 e o controle 119 decimal 8. Seguinte. Taxa abaixo do Tacão 035 após decolagem. O próximo, novembro, acho que arrumou. Olhada, olhada, bridge, chamado 5131, vai acender o 360, apresurou 10. Chama na 119, voo 605. Voo no 605, protegimento correto, na parte de fonte da pista de acionamento. Portarão 605. Salvador Ground, chamado 6225.